portanto, é negativo duro ainda. Número 5 está 3692. Obrigado pela informação. Sol 16, 13, agora de Copa. Era previsto, seria Elefa? Arbor, Elefa, Gol 16, 13. Arbor, Elefa, então, obrigado. Sol do Salvador, Webjet 5810. Está livre o aviso. Webjet 5810, autorizado, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Web 5801. 3603, estamos com o POB de 156, autonomia 3 horas e 50, alternando o galeão. TAM 3603, autorizado, táxi, via taxiway India, ponto de espera, aeropista 10, chame torre 118, decimal 6, azotímetro 0012. 0012, autoriza táxi India, ponto de espera, 10, torre 118, decimal 6, TAM 3603. Passarei o 2224, ponto para a cópia. Escuta. Passarei dos 2224, autorizado de UE0, nível de voo 350, via Upezulu 19, pista 10, curva esquerda, saída Momo Fruti, controle 1119, decimal 35, transponda 5015. Alfa Romeo Alfa, desse mantenha 2000 pés, o ajuste 10 no 2, reporta estabilizado no ILS XR da pista 10. Receba 2000 pés. Ajuste no 012, a portada estabilizada na ILS, X-Ray, Alfa Romeo. 40, curva esquerda, reporte no ponto médio para o velho. Dual Airbus da TAM, autorizado, ingressado na posição 06. Após a passagem do Airbus da TAM, posição 06, o FJ 5810. Quebrar a VHS Tex, não? 16613, autorizado. Brasília, nível de voo 360, via Upezulu 17. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 1119, decimal 35, transponder 5001. 4.10, somente. Brasília, Upezulu 17, decola da 10 com direita após o perfil da Arbor. Elefa, transição Elefa 1935 ao controle de Salvador 5001 para o gol 1613, está na posição 1. Gol 1613, chame para acionamento. Verdade, obrigado. 1356, tem livre pouso na 190 e não recebe laser na posição, ok? Ok, gente, obrigado. Ah. TAM 3197, livre acionar, chame pronto para o táxi. Vai chamar por quando pronto para o táxi, 3197. Nacional Limpo. Ok, viraremos base e reportaremos na final a limpo 200. Para o 603? Afirma. Obrigado. O Xanem é 310, desse mantém o nível 060. Desce mantém 060, 6310. Zero. Acabamos de receber um laser verde aqui, bem no nosso traseiro, na posição aqui, a 1,5 mm da pista, no conjunto de prédios ali à direita, ali, depois da grande avenida ali. Não nos prédios, mas nas casas ali. Parece ser uma comunidade. Ok, gente, obrigado, vamos reportar isso aqui, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o TAM 3603, ponto espera da 10, pronto. Gente, TAM, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera. Limpo 00 já girando base? Assim é ativo, contra a embaixada travado. Gente. Clear to enter runway 17, but ready for takeoff on threshold with the X-ray in your blood. 560, solo 43, direita 121, décimo lá, solo. 21 lá, obrigado, até a próxima. Salvador, boa noite, tá 3560, livrou. TAM 3560, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 3560. Atingi 3000, web 5723. Mantenha 5723. A manter. Reduza para 220 nós, informe que o tráfego que precede na aproximação está agora a 12 horas, está passando duna, é um Charlie 525 e está com aproximadamente 1950 nós e ground speed. Ok, vai reduzir então, 5723, ok? 780 nós, possível? Graças. Romeu Alfa, estabilizado logo. 532 Alfa, Romeu Alfa, completa aproximação, torno 18 decimal 6. 1186 Alfa. 5723, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Tem condições de reduzir para 1970 nós? Sim, ativo, reduzindo 70, desce para 2000 com 1002. Está liberado, Elias? Liberado. Obrigado. Então, 3062, desça e mantenha 3000 pés, o ajuste no 0 no 2. Reduza para 1980 nós. Informe que o tráfego que o precede está na sua posição de 1 hora a 10 milhas. Rumo Nordeste, é um Boeing 733 da Webjet, que está com 1809 nós de grau. 3 mil pés, 180 de velocidade, 3662. Novamente, reporte no ponto médio da perna, Juliette. Passaremos ponto médio da perna do vento, Antônio, pois 00. Romeu Alfa, trem baixado, travado. Só Romeu Alfa, pouso autorizado, pista 190, com a centena 99. Há um tráfego na perna do vento, da pista 90, 93 com a sua aproximação. Alfa, Romeu Alfa, pouso autorizado, ambiente de tráfego. Espera da pista 10, chame torre 1118, decimal 6, de altímetro 1012. 1012, via Índia, ponto espera da 10186, da 3197. 255, agora 5002. Xené 6310, desse mantenha 4000 pés, o ajuste no 012. Desse mantém 4000 pés, o Xené 6310. Tempo 00. 500, faça um 360, longo. Agora dois tráfegos na final da 190, 360 pela direita. 360 pela direita, visual com os dois tráfegos, maninho por 00. Luna, a 3662. Trip 9968, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 060, o ajuste no 0 no 2. Web 5723, passando duna, complete aproximação, torno no 8 decimal 6. 86, até daqui a pouco. Até. Então, 3662, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 0 no 2, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2000 pés, chama o LED 3, então 3662. Xené 6310, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2, informa que está livre das restrições da posição etapa. Descida para 3 mil pés, o Xené 6310, cumprindo o resto da informação? Informa que está livre das restrições da posição etapa. 6310. Torre, boa noite, web 5723, final no 0, baixo travado, visual, olha aí. 5723, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarda, 5723, está reduzido. Tango X-Ray, India Bravo, Squid Fort Takeoff on A17, winds 110 degrees, 9 knots. Chevrolet 6212 da presente voo ITAP. ITAP 6212. 9, cheque para o PAC 3. Romeu Alfa, Romeu Alfa, autorizado táxi via Alfa Kilo, Pátio 3. Táxi Alfa Kilo, Pátio 3, para Alfa Romeu Alfa. Gente, Lili Pozno 0, Web 5723. X-Ranger Bravo, Airborne Entry 49, Taxi Novo, Salvador Control, 119.35, good flight. 119.35, I wish a good night, sir, bye. Interceptou a perna do vento, Olimpo 00. G62 complete aproximação, torre no noite decimal 6. Noite 6, 3660. Xené 63 no 0, desce mantém a 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Desce no 2 mil, reporta estabilizado no ILS X-Ray 63 no 0. Salvador Departure, very good evening, we are Bravo Delta X-Ranger Bravo, over 2000, performing Delta Departure. Sapatango, X-Ray, India Bravo, radar contact on departure, climb maintain flight level 430, fly direct Leda position, after Leda bridge position. Roger, proceed to ask clear to 430, taking right heading Leda, then bridge X-Ray, Bravo. Decola, tem condições de decolar de imediato, sim, autorizado? Afirmo, 3603. A linha mantém, cabeceiro no zero, preparado. A linha mantém, cabeceiro no zero, tanto 3603. No 2, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2, livre da restrição de altitude na posição ETAP. Para 3 mil pés, livre da restrição de altitude em ETAP, Botané 62, 12, o ajuste 1012. Torre, boa noite, Torre 3197, volta no próximo perto da 11. 3603, vento a centena 29, livre decolagem, pista na zero. Decolagem estabilizada, pista 3603. Cifra 190 para 6000, conforme anteriormente. 9968, desse mantenha 4000 pés. Trips 9968. 4000 pés, gente. 6310, passando Duna, complete aproximação, torre no 8 decimal 6. 6310286, obrigado. 6212, desse mantém a 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Descendo para 2000, com 1012, chamada estabilizado no X-Ray da pista 10, 6212. 9968, desse mantém a 3 mil pés, o ajuste no 0 no 2. 9968, 3 mil pés, 1012. Confirme a indicada que consegue manter até Duna, 9968. Máxima ou mínima? Máxima. 240 nós. Mantenha, por gentileza. Ok. Salvador X-Ranger Bravo request. Go ahead. Over 100 climbing 430, may we take right heading bridge from now? Expect bridge position, X-Ray India Bravo. So I understand that we are clear to proceed bridge X-Ranger Bravo. Negative. Stand back. Roger. Solo Salvador, o Webjet 5827, ciência da VIP para autorização. 3603. 3603, boa noite, contato radar na decolagem. Submantenho o nível 340, vou em Leda após Leda Yield. Vou de Prode Leda após Yield, 3603, obrigado. X-Ray India Bravo, fly direct bridge position. Roger, taking heading bridge, X-Ray Bravo, appreciate your help, thank you. M62, solo 54, primeira direita, agilizando e chegando 2 anos, décima nova, solo. Vai levar direita, 3662. Salvador, Gono 885, no 02 para pushback, acionamento. Excelente, aguarde. O Alfa Romeo Alfa na escuta? É, o problema é que a administração do aeroporto entrou em contato com a gente aqui agora e disse que não é possível parar a aeronave aí nesse pátio mais, ok? Então vai ter que se dirigir ao pátio 4 ou ao pátio 5. Tudo bem, sem problema nenhum, era só me avisar, não tem problema. Estou aguardando ele, está no pátio. Agora, qual é a instrução agora? A instrução vai sair pela direita aí, para sair pelo pátio. Conhece o caminho até o pátio 4 ou 5, não? Lá do outro lado, é lá do lado da pista 17, ok? Então comece o táxi novamente aí pela direita e chame para ingressar no pátio 1, aí após o pátio 1 vai ser orientado até lá. Ok, vai chamar no pátio 1. Salvador, tá 3662, livrou na sua escuta. Tá anotado, qual é o... 3662, táxi Alfa, chame antes da Juliette na minha escuta. Alfa, antes da Juliette na sua escuta. Autorizado na zero. Rio 9647, boa noite, SN identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 2. Chegada a Mari, 0 no 2, para o 0 no 2, 0 agora controle, 0935, por favor. Uma boa noite, o 3197, parabéns aí, obrigado. Controle, boa noite. 3197, Natael. Então, 3197, boa noite. Contato radar na decolagem. Submantenho o nível 380, saída da El. Ascensão livre para 380, Natael. 3197, se possível, a gente voa da El, partida presente. Voe Leda, 3197. Leda, 3197. Continua até o taxi Lima, na Fórmula 1. A administração do aeroporto, ok? A gente segue as instruções para estacionamento conforme a instrução da administração do aeroporto, ok? Alô, Salvador, Xenia 6310, boa noite. Xenia 310, táxi Alfa, chame antes da Juliette. De Alfa, importante da Juliette, Xenia 6310. Xenia 662, esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8, 3662. Então, 3603, submantenho o nível 340, chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 1251, 3325, então 3603, boa noite. Boa. Localizador 6212, tem o campo à vista. 6212, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 8612 é pra torre, obrigado, até daqui a pouco, Sena. Até. Zona 398 com a vista. 98, SN identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060, o ajuste no 02. Só saiu a SN identificação, sua mensagem cortou depois. 398, desse mantém o nível 060, o ajuste no 0 no 2, autorizado chegada Mari. 060, chegada Mari, eu vou na 398. Que esquerda, que é ali a entrada do Axel Lima. Tupã MT-58, próximo ponto médio da perna do vento. Reportar é o ponto médio da perna do vento, limpo 800. É a sua esquerda, quem está aí é a taxiway, as luzes azuis da taxiway. Ingressa nessa taxiway, depois primeira direita e depois a esquerda de novo. É 310. Nós estamos aqui no através daquilo, prossegue até a Juliette ou entra pela aquilo? 10, o ajuste no 0 no 2, autorizado LS que se rei da pista no 0, reporta estabilizado. Nossa, 8 descendo para 2010, 2012, autorizado o MSX-Ray, reportaremos estabilizado. Navado, Ocean R62 no 2. Ocean R62 no 2, autorizado por pista no 0, vento 60 no 99. Olha o tráfego na perna, 293 com a sua aproximação. Sente que há tráfego, sem interferência com a aproximação, livre ponto para pista 10, Ocean R62 no 2. Ponto médio da perna do vento, visual com tráfego na final, limpo 00. Noticiando como número 2, reporte na final, baixar travado, limpo. Número 2, reportará final, baixar travado, limpo. Ponto Salvador, gol 1885, para o táxi com 118 a bordo, autonomia 3 horas e 49, alternando o galeão. Voo 1885, autorizado ingressar na Índia, no ponto de estéreo pista 10, centímetro 118, decimal 6, ajuste de altímetro 10, 12. Gente, livre táxi, ingresso na Índia, ponto de estéreo da 10, 18,5, com 10, 12, ajuste 1885. Salvador, boa noite, na 3561. Tan 3561, aguarde cópia. Aguardando, ah, sem querer incomodar a senhora, teria aprovado a saída, hein? Sai da árvore, Alessa. Obrigado. Salvador, 5827? Avisei 5827, como para a cópia? Pronto. Oceané 6310, autorizado ingressando a Juliette, posição 01. Ingressa para a Juliette, prossegue para o 01, Oceané 6310. Webjet 5827, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, curva direita, pista 10, saída Dael, Leda, Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5004. 7, submantenha nível 380, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 0, saída Dael, transição Leda, controle 119, decimal 35, transponder 5004. Objeto 5827, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, intercepta ambos, o 10. Da El, Leda, Bridge. Objeto 5827, chama para acionamento. 7. Fala, acionamento, 310. Tem um gol na posição 1. 00, visual com tráfego livrando. Autorizado, tocar RMT, pista 10, limpo, suspensão, CCN, 89. Livre, toque a metida pro Olimpo, 00. 9968, interceptou o localizador. 9968, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 1086, boa noite. Boa. Para o solo. Passarei do 2224, livre o sinal, chama pronto para táxi. Paulo, boa noite, Oceané 6212, pista livre, táxi em Alfa. Oceané 6212, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar Oceané 6212. Fecha ali, mantém, cabeceira no 0, Juliana. Ali, mantém, agilizado, noite aqui. Afirmativo, senhorita, prossiga. Então, 3561, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119, decimal 35, Transponder 5020. Confirma o controle de saída, 3561? Controle 119.35. Autorizado Brasília no nível 360, primeira aerovia Pesolu 17, saída Arbo, transição Elefa, decola da 10 com a primeira curva à direita, 109.35, controle 5020, transponder TAM 3561. TAM 3561, chame para acionamento. Chamar para acionamento, senhorita, muito obrigado, 3561. Fala, objeto 5836, informação Vitor, 330, recife. Jeep 9968, vento 1 centena, 10 nós, aguarde, pista livre. 1 centena, 10 nós, aguardando, pista livre. Guarde. Oceaner 6212, próximo a Juliette. Oceaner 6212, autorizado a ingressar na Juliette, pátio 01, na posição 03. Autorizado, Juliette, pro portão 3 no pátio, Oceaner 6212, obrigado. Trip 9968 para informação, tráfego na perna do vento. A pista 90 não vai interferir com a sua aproximação. Pouso autorizado, pista 90, Trip. 9968, livre pouso. Tenho tráfego à pista. Caju, controle 119.35. Transponder 5017. 53.000 autorizado, Recife nível 330, pelo ISO 58. Decoda no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, Caju. Transponder 507, controle 1935. Avenida 5836, transponder 5017, chama para acionamento. 507, chamará 5836. Para posto de acionamento, gol no 6113, posição 1. 5 decolou, passando 1600 a sua escuta. Gol no 885, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, Arbor. Saída Arbor. 360, perfil da AVO, 1885. No 885, da presente veio Elefo. Da presente, direto Elefo, 1885. É, aguarde então na posição, ok? Vou informar isso a ela que não tem ninguém disponível para balizar o show. Pushback triple 5216, parte 3. 5216 no 3, autorizado, chame táxi. Pushback, vou no 6 no 3. Pelo 3 no 1, aguarde. Guarda, controla para o 2224 para o pushback. Aliás, para o táxi, com o 46 bordo, 3 horas e 50, alterna com 3. Aliga o táxi, via pátio, Índia, ponto de espera, chama torre 18, decimal, 6 dúzia. 18, 6 dúzia, pelo pátio, Índia, 2224. Siga. Tio, é, que nós vimos o senhor virado inicialmente para o lado esquerdo aí, ok? Agora que estamos vendo o farol virado para o lado direito. A Rafaela já entrou em contato aqui com a gente e está providenciando o seu atendimento aí. Mantenha 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. 2 mil, reporta estabilizado X-Ray da 1 no 0, gol 1398. Do acionamento, reporte para táxi. Tem, após a passagem do patarido na Índia, tem a livre push, reporte para táxi, no menos 3. 767, faça um novo 360 pela direita, aguarda a instrução de lentes. E um novo 360 pela direita, aguarda instruções de lentes 00. Trip 9968, solo 08, chamando a 2,